hoje é só os irmãos, hoje é só os ladrões. Maloqueiro é qualidade, não defeito, o esperto. Boy não passa perto, o mineiro come quieto. Dos grave treme o teto, meu som predileto. As treta eu deixo quieto, troco o errado pelo certo. Mas se nós dois não cabe aqui, se quiser tem pra trocar. Então maluquinho pode vir, pro folgado tem guardado. Já disse o neguinho, tô chapando coco, louco no sufoco. E os copos faz pinhos, a barreta faz a festa. E o frevo se completa, se tem treta eu vou chapar. Amanhã nós acerta, a buracolo no frevo. Querendo que eu faça o que eu não devo, aí gambé vai tomar no rego. Meu copo já tá seco, a garganta também. Desce uma pro santo, conta pra mim e os parceirinhos vem que vem. Seu pau que nasce torto, sem confortos, tem uma criança que fosse aborto. Pois hoje eu boto fogo na esquina, em Planaltino, uma cantina da serra, nas ruas de terra. Tô ligado que é de lei, sem deixar as donas bota freio. Se não vai ficar feio, tô com pouco, faz me rir. Mas chega aí pra nós curtir, os maloqueiros faz. Vem que vem, deixa as taças. Deixa as taças então, hoje é só os irmão. Deixa as taças então, hoje é só os irmão. Deixa as taças então, hoje é só função. Hoje é só os irmão, hoje é só os ladrão. Deixa as taças então, hoje é só os irmão. Deixa as taças então, hoje é só os irmão. Deixa as taças então, hoje é só função. Hoje é só os irmão, hoje é só os ladrão. Depois de tanto corre, tanto sofrimento. Depois de tantos pêsames, tantos lamentos. Depois de tanta repressão contra esse povo. Depois de nós, agora é nós de novo. Quero que terminasse acima desse mundo que vivo. No caminho iludido, na adrenalina de caneque. Vim virar no giro, caso ele já tá bom pra mim. Já quis ouros, bancão de couros, revólveres, reboque. Causei choro e apavoro, trabalho com choque. Que não gosta de piriguete, pirinete, um boquete. Os moleque aqui pintam sete, vários faz, repete. Lá tem as fandas. Aqui tem as Pati e as Bet. Lá tem os Honda e os Corvette. Aqui tem os Opala e os Chevette. Só coisa fina na net. Quem viu se apaixonou. Maluco gueto promete. Subúrbio já dominou. Quem riu agora chorou. Quem pagou de bom sobrou. Quando o vadio chegou, a rua aglomerou. Quer ver só? Mil fita, mil fatos. Notícia em jornal. Tamo aí pra somar com atos. É rap nacional. Quer me trombar? Tô com os moleque ali na praça. Tô na caça do cifrão. Vem que vem. Deixa as taças então, hoje é só os irmão. Deixa as taças então, hoje é só os irmão. Deixa as taças então, hoje é só função. Hoje é só os irmão, hoje é só os ladrão. Deixa as taças então, hoje é só os irmão. Deixa as taças então, hoje é só os irmão. Deixa as taças então, hoje é só função. Hoje é só os irmão, hoje é só os ladrão.